Então, como nós dissemos, Bezerra de Menezes nasceu no ano de 1831, no dia 29 de agosto, e desencarnou no ano de 1900, no dia 11 de abril daquele ano. Bezerra de Menezes despede-se da terra para as regiões espirituais. Os seus biógrafos narram que ele foi acometido de uma doença chamada anasarca, uma doença que hoje já existe tratamento. É um tipo de edema generalizado, a pessoa retém líquidos em todo o corpo, e foi fatal no caso de Bezerra de Menezes. Outros biógrafos também defendem que no momento do seu desencarne ele teve uma congestão cerebral, de modo que Bezerra de Menezes passou 4 meses acamado. O gigante da caridade estava agora deitado e ele recebia muitas visitas diariamente, inúmeras pessoas pobres e humildes, ex-pacientes e seus familiares compareciam à casa muito humilde de Bezerra de Menezes e vinham prestar a justa homenagem àquele médico tão querido. Deitado em seu leito, Bezerra não conseguia mover-se, mas tão somente emitir lágrimas que desciam de seus olhos claros, quando aquelas pessoas sofridas, humildes, vinham lhe visitar. Ele rogava naquele instante para a Mãe Santíssima que a cuidasse e assistisse aquelas pessoas. E muitas delas, vendo as dificuldades financeiras por que passava a sua família, colocavam durante a visita algumas moedas, os mais afortunados, algumas cédulas, debaixo do travesseiro de Bezerra de Menezes, que naquela hora então compadecia-se muito mais. Seus olhos falavam de amor e de gratidão a todos aqueles que o visitavam. Bezerra sempre teve essa grande gratidão também, dizem alguns autores, porque na época em que ele estava estudando medicina e que o seu curso estava muito caro, os aluguéis atrasados, Bezerra, enfrentando muitas dificuldades, aquela pessoa pobre, vinda de uma terra distante, do Nordeste, ele, deitado à sua rede, preocupado, bate-lhe à porta um jovem querendo tomar aulas particulares de matemática. Bezerra o recebe e ele lhe diz: doutor Bezerra, eu quero tomar tantas aulas de matemática com o senhor. E insiste, apesar de Bezerra não querer receber, insiste em pagar antecipadamente todas as aulas de matemática. Era exatamente a quantia de que Bezerra necessitava para saldar todas as suas dívidas de aluguéis e da faculdade. Aquele jovem que havia contratado as aulas particulares sai aquela noite para não retornar nunca mais. Não vem no dia seguinte, nem no dia após o dia seguinte, e nem nunca mais. E Bezerra naquela hora teve a certeza que fora a providência divina, através daquela enigmática figura, não se sabe se um anjo, se uma pessoa comum, mas certamente inspirada pelos benfeitores espirituais, a levar o devido socorro na hora mais necessária, porque Deus não